Um homem foi acusado por um crime que cometera e levado a julgamento. Como tinha dinheiro, contratou um bom advogado que avaliou toda a sua história e o defendeu esplendidamente no tribunal. Diante do juiz, foi considerado inocente de todas as acusações. Agora era um homem livre novamente na sociedade. Passou-se o tempo e logo aquele homem cometeu outro crime e novamente foi levado a júri popular. Lá estava ele de novo naquele mesmo tribunal para ouvir a sentença. Qual foi a sua surpresa ao reconhecer em plenário o advogado que o defendera no primeiro processo que tivera? Pediu para se aproximar daquele homem para lhe dirigir algumas palavras. Quando atendi, lhe disse: "Você se lembra como brilhantemente me defendeu, sendo meu advogado em tempos atrás sobre aquelas acusações que pesavam sobre mim? Você se lembra? Sou aquele homem que você ajudou a livrar-se da cadeia, e com isso me tornei um homem livre. Em nome de nossa velha amizade, o que você pode fazer por mim?" Calmamente e com determinação, o homem lhe respondeu: "Certamente que me lembro. Eu era o seu advogado de defesa. Hoje, neste tribunal, eu sou o seu juiz." Enquanto temos vida, teremos sempre a oportunidade de sermos defendidos diante de todas as acusações que pesarem sobre nós. Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa, e com certeza seremos perdoados se confessarmos os nossos pecados em arrependimento. Porém, existe uma limitação. No futuro, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus para ouvir a sentença. Naquele dia, à nossa frente, Jesus não será o nosso advogado, porém, o nosso juiz, e nos julgará segundo a sua reta justiça. Qual frase você ouvirá da boca de Deus quando estiver diante do tribunal de Cristo?